Fala nação, fala torcedores do Chicago Bulls. Finalmente estamos aqui gravando o nosso podcast. Demorou um pouco, mas chegou e tenho certeza que vai valer a pena vocês ouvirem, então fiquem ligados aí. Antes de mais nada, eu gostaria de anunciar aqui, falar um pouquinho sobre o falecimento do grande Craig Sager. A gente está na quinta-feira gravando isso daqui e acabou de ser anunciado, então é mesmo que a família dele não estiver ouvindo, mesmo que os amigos dele não estiverem ouvindo, é só a gente estar falando aqui para prestando condolências, deixando claro que hoje é um dia muito triste aí para todo mundo que acompanha basquete. Então, antes de mais nada também eu gostaria de anunciar aqui, apresentar o nosso convidado ilustre. Eu tô muito feliz aí pelo convite que foi aceito pelo comentarista dos canais ESPN, Ricardo Bugarelli. Muito obrigado aí, Buga. Olá, Vinícius. Olá, pessoal do Chicago Bulls Brasil. Um prazer falar com vocês sobre o melhor basquetebol do planeta. Falar sobre o Chicago Bulls, que é um time realmente enorme, tem uma torcida a maior aqui no Brasil. E é uma pena, né? A gente faz os votos aqui, como você já fez, num dia triste para quem ama o basquetebol, pelo falecimento do Craig Sager, que tive a oportunidade de conhecê-lo no All-Star Game em 98 em Nova York. E é uma pena realmente, mas ele lutou bravamente contra uma doença realmente maldita, e é uma pena que esse 2016 esteja terminando dessa maneira, mas a vida tem que seguir, né, Vinícius? E a gente tem que falar de basquetebol, e com certeza, onde ele estiver, ele vai gostar muito de que a gente continue em qualquer parte do mundo, que todos que amam esse esporte continuem falando de basquetebol. Bom, então vamos começar aqui falando sobre o Mirotić, ele que foi selecionado pelo Chicago Bulls no draft de 2011, mas a trajetória dele no basquete começou muito antes, né, Buga? Provavelmente quem tá ouvindo aí não sabe, mas o Buga é um dos grandes fãs do Mirotić. Eu gostaria que você falasse um pouco da trajetória dele na Europa e por que ele te conquistou aí como um fã que você vem mostrando pra mim aí que você é. Ah, o Mirotić é bem antes, né, de ser draftado. Por exemplo, com 18 anos de idade, ele já tinha jogado uma partida de Euroliga, já pelo Real Madrid, nas categorias de base. Em 2010, 2011, aí ele surgiu muito bem nos campeonatos europeus, vestindo, apesar de ser montenegrino, né, vestindo a camisa da seleção espanhola, conquistando medalha de bronze em 2010, depois medalha de ouro em 2011, com médias absurdas de 27 pontos por partida, 10 rebotes. Um jogador que usava muito bem a sua altura, né, de 2,08 metros, um cara que tem facilidade para chutar de fora, já que está na moda, né, Vinícius? O pessoal tem gostado bastante de ter aqueles jogadores altos que conseguem fazer não só o trabalho dentro do garrafão, mas também fora dele. E no começo o Mirotić tinha uma facilidade incrível para fazer os arremessos de meia e longas distâncias. Então isso chamou a atenção rapidamente do Real Madrid, que deu todo o suporte para ele. E já na temporada 2012-2013, ele já era titular do time. Nos dois anos anteriores, ele tinha sido eleito a melhor estrela jovem da Euroliga, já com minutos importantes vindo de reservas. Isso, estou falando de 2010, e se você vê que o cara nasceu em 91, né? O cara com 19 para 20 anos, ele já era a melhor estrela jovem da Euroliga, de um torneio fantástico com um total investimento. E a gente está falando do Real Madrid, né, Vinícius? Que é um time que sempre tem muito investimento, então já é difícil você ter uma vaga nesse Real Madrid. Então, normalmente, é o que está acontecendo hoje agora com o Luka Doncic. O Real Madrid, quando ele abre espaço para um jovem promissor, é porque realmente ele é promissor, ele tem muita bola para jogar. Então, desde 2012, 2013, titular do Real Madrid, faz duas temporadas excepcionais, sendo a última titular absoluto, com mais de 12 pontos por partida, com um aproveitamento excepcional nos arremessos de quadra, mais de 50%, com 46% na bola de 3. Tudo bem que a bola de 3 na FIBA é mais próxima em relação à da NBA, mas com jogos muito sólidos, né? Me chamou a atenção um jogo que eu fiz na época no Sports Plus, um Zalgiris e Real Madrid, em março de 2013, um jogo em Kaunas, que é sempre um território muito difícil de se jogar, um país que respeita, que respira, na verdade, basquetebol, que é a Lituânia. E o Mirotić fazendo uma partida com 31 pontos, com 11 rebotes, 18 para 18 no lance livre, frio, calculista, importante numa vitória difícil, um jogo que ficou marcado por uma agressão de torcedores dos Alguires no final do jogo em cima do Rudy Fernandes por provocação, um jogo disputado, decidido na prorrogação, e nesse jogo, março de 2013 eu tô falando, e eu já imaginava, eu falava, pô, tem esse cara na NBA, quando eu vi que o cara já tinha sido draftado pelo Chicago Bulls, eu falei, pô, no Chicago do Thibodeau, esse cara seria fundamental pela bola de três pontos, pela inteligência, pelo QI de basquete, por ser de uma escola, por ter nascido, né, em Montenegro, uma antiga escola iugoslava, mas por ter justamente todo esse suporte na Espanha, que é onde o trabalho de base está sendo muito bem feito nos últimos anos. Ele falou assim, ele tem todo o suporte, ele tem tudo para brilhar na NBA se ele cair num time certo com um treinador interessante. E aí você vê, pô, como ele chega na NBA, ele chega com muita tranquilidade, com um contrato muito interessante para quem é estrangeiro, mesmo nessa época de supervalorização, você abocanhar 16, 17 milhões em três temporadas, né, quase 6 milhões de dólares para cada ano, para um novato, né, e nós estamos na época de um cara de 23 anos de idade, é um bom salário para iniciar na NBA, né, Vini? Com certeza, e é bom falar para o contexto também que enquanto o Mirotić estava tendo sucesso na Europa, as expectativas aqui da diretoria do Bulls, dos torcedores do Bulls, iam aumentando, e aumentou muito mais também quando ele ganhou o título de MVP da Liga Espanhola em 2013. Então ele chegou no Bulls com um grande hype, né, como a gente diz, porque o Bulls teve que esperar aí 3 anos para tê-lo no elenco principal. Ele entrou no Chicago Bulls em 2014, chegando também, algo muito importante dizer, chegando com um companheiro de seleção, que era o Pau Gasol, e ele teve uma temporada de rookie muito, muito interessante. Ele acabou disputando com o Andrew Wiggins o título de melhor novato da temporada, e mesmo saindo do banco, que é uma coisa que a gente não vê muito, né, Buga? Um cara que sai do banco e mesmo assim disputa um prêmio de temporada. Não, sem dúvida nenhuma. Você citou aí o Andrew Wiggins, um cara que era referência em Minnesota, a bola passava nas mãos dele, então é óbvio que ele ia ter minutos, pontuação, rebotes, números mais expressivos do que o Mirotić, mas por ter feito parte da seleção de novatos já no seu ano de estreia, é fundamental o trabalho dele, um cara com mais de 10 pontos, com quase 5 rebotes, ainda abaixo, né, da expectativa, mas eu acho até por um momento de adaptação. A gente sabe a diferença que existe gritante entre o basquetebol FIBA, o basquetebol europeu e o basquetebol da NBA, então óbvio que falta confiança, falta equilíbrio emocional, é tudo novidade para o cara, por mais que você tenha chamado a atenção de um fato importantíssimo, porque a chegada dele junto com o Gasol, que é um companheiro de seleção espanhola, um cara que era fã do trabalho do Mirotić, então acabou deixando as coisas mais tranquilas para ele nesse primeiro ano, por isso que ele conseguiu vir também do banco de reservas, assim, sem muita obrigação e para poder fazer o seu trabalho, mas foi sem dúvida nenhuma um ano muito legal, por todos esses detalhes, por adaptação, por mudança totalmente de... Não falo nem só de jogo, né, Vini? Falo de país, falo de clima, fica louco. Sim, adaptação. Então envolve inúmeros aspectos aí, e a gente vê que o cara tinha potencial para ter uma sequência muito interessante nesses primeiros 3 anos de Chicago Bulls. Sim, eu até gostaria de dizer aqui, porque tem muita gente que não acompanhava naquela temporada o Bulls e agora está acompanhando, e hoje a gente meio que entende que o Mirotić é só apenas um chutador. Na Europa não foi assim, ele fazia muito mais até que fez na primeira temporada da NBA, mas eu gostaria de destacar que o Mirotić, na primeira temporada, além dos chutes, ele tinha uma infiltração que chamava muita falta, eu até dizia que ele parecia que cavava falta como veterano, e tinha movimentos muito interessantes dentro do garrafão. Então, essa foi a chave para mim dele concorrer a esse tipo de prêmio e ele também ter sucesso no Bulls aí com o Tom Thibodeau, que não é um especialista no ataque, mesmo assim ele tendo sucesso. Concordo com você em relação às infiltrações. É um jogador de muita versatilidade, é um cara que atua também, infelizmente, tapa com o passar do tempo. Ele está se especializando, ou eu não sei se é um pedido do Chicago, dos seus treinadores, dos assistentes, porque se você for pegar as estatísticas dele, ele está cada vez mais arremessando de três pontos. Sim, sim, eu até vou trazer essas estatísticas aqui daqui a pouco. Exato, são 60%, né, dos arremessos uhum. dele são de três pontos hoje. E hoje está bem diferente do que era no começo, você tem toda a razão, porque ele é um cara, até pela sua estatura, e sabe da qualidade que tem no seu arremesso, o trabalho de jogar a próxima cesta, ele tem o trabalho de poder chutar de meia e longa distância com propriedade, e se você vai, nós vamos destacar daqui a pouco também, ele chutava mais de todos os lugares da quadra, e hoje ele não tem chutado tanto dos corners, né? Ele tem chutado mais de frente para a cesta, tem mudado um pouco o estilo de jogo dele, e eu acho que, infelizmente, acho que a saída do Thibodeau, acho que acabou deixando, e até a saída agora do Gasol, né? Se é, a gente pode até já dizer isso também, que era um cara que dava um suporte total para ele ali também. Tem tirado ainda mais a confiança de um cara de 25 anos de idade, que veio da Europa com uma expectativa enorme e já consagrado na Europa, de poder brilhar ainda mais na NBA, né? Com certeza. Então, aí já fazendo essa transição da temporada de rookie, na temporada de novato dele, para a segunda temporada dele, ocorreram algumas mudanças. Como você disse, o Tom Thibodeau foi demitido e o Bulls contratou o jovem treinador que era do college basketball, né, do basquete universitário, Fred Hoiberg. Todo mundo dizia, os especialistas diziam que ia favorecer os jogos de quem chuta para três, né? Porque o Hoiberg preza um sistema de jogo que é feito de transição e chute. Então, Mirotić, Snell e Doug McDermott eram os caras que todo mundo pensava que iam evoluir. E com o Mirotić não foi assim. Ele, no começo, recebeu a oportunidade para ser titular junto com o Gasol, que é um dos caras que eu culpo, não pela mentalidade, como a gente já citou, mas o encaixe, principalmente na defesa, não dá certo. Então, talvez o sucesso do Mirotić também tenha passado pelas mãos do Gasol, tá? Mas no começo, e por isso que ele perdeu a titularidade, ele não aproveitou. Ele teve média nos dois primeiros meses, novembro e dezembro, de apenas 30% dos arremessos para três pontos, que é uma coisa péssima, né, para quem deveria viver de chute de três, como o Mirotić está tentando viver aí nessas últimas temporadas. E aí ele foi para o banco, e aí eu gostaria de citar os stats aqui, as estatísticas que o Buga também tinha puxado, que de 2014 para 2015, o Mirotić, por 100 posses, ele aumentou os chutes de 3 pontos, de 9.8 para 10.5, então quase um arremesso mais para o jogo, e diminuiu os arremessos de 2 pontos, de 9.7 para 8, então quase 2 arremessos aí menos de 2 pontos dentro do garrafão, de média distância aí para o Mirotić. Ele também diminuiu, o que mostra como ele parou de bater para dentro, parou de infiltrar, ele diminuiu consideravelmente os lances livres, ele tinha 8.9 lances livres por 100 posses em 2014-2015, e esse número caiu para 5.5 em 2015-2016. Então, falando de tática de basquete aqui, a gente sabe que um arremessador de 3 pontos tem que ter um jogo próximo ao aro também. A gente viu o Doug McDermott, que eu gostaria de fazer essa comparação aqui. Um arremessador de 3 pontos, quando não tem um jogo bom, um corte bom para a cesta, ele acaba sendo muito previsível e fica muito mais fácil da marcação atuar. Então o Doug McDermott, a gente consegue ver o trabalho dele sem a bola. Quando a defesa faz pressão nele, ele consegue cortar para a cesta e consegue pontuar. E Mirotić não mostrou isso, e foi justamente isso que mudou o comportamento das defesas, Buga. A gente tem que lembrar também que o McDermott é mais leve, é mais baixo, tem muito mais mobilidade do que o Mirotić, que é mais pesado, mais alto. Você citou um ponto mais importante, que eu acho que é o que eu vejo no geral, assim, no aspecto geral. Sem dúvida nenhuma, se você for pegar número a número, esse número 30% no arremesso de 3 pontos é muito preocupante para quem gosta de chutar de 3 pontos e cada vez mais está chutando para 3 pontos, mas no final da temporada ele teve um número bem aceitável, com quase 40%, né, de aproveitamento, ele cresceu demais. Se você for comparar estatística por estatística, do primeiro ano para o segundo, ele evoluiu em tudo, em pontos, em rebotes, em assistências, em roubos de bola, em arremessos de quadra, que ainda continua muito baixo, com 40% apenas o arremesso de quadra, para quem tinha 50 e quase 55% na Europa, é muito pouco, e tem abaixado até, aí eu não sei se existe um negócio no basquetebol, né, Vini, que tudo passa pela confiança do jogador. O Mirotić chutar 80% num lance livre, além de ter essa falta de mobilidade, essa falta de confiança, de o cara não ser agressivo, de o cara deixar de ser previsível, de ficar somente arremessando, de não ter essa preocupação de fazer corte, de encarar defesas adversárias, ou de movimentação para justamente cavar faltas como acontecia no primeiro ano, você faz com que o cara não tenha confiança até para fazer, pô, será que eu não estou bem nos lances livres? Eu vou sofrer falta para quê? Isso se reflete na estatística dessa temporada, que ele está chutando 73% de lance livre, para quem já chutou 90% na Europa. Então, quer dizer, é um número, uma distância gritante. Mas eu acho que o fato fundamental no Mirotić que o torcedor do Chicago Bulls deve cobrar, que foi aquele que você chamou de um encaixe com o Gasol, é justamente a sua defesa. Eu acho que a defesa do Mirotić, ela também é muito previsível. Ela não, apesar de ele estar um pouquinho mais focado em diminuir o número de erros, de tentar não cair nas armadilhas adversárias, de não ser afobado nas jogadas, mas a gente sabe que a deficiência, e hoje no basquetebol, de 48 minutos, não de 40 como é na Europa, e você ter uma intensidade, né, a velocidade, jogo de transição, e se o cara não tiver perna para acompanhar, e só ficar parado para arremessar no ataque, achando que vai resolver o jogo no ataque, isso não vai acontecer nunca. A saída do Thibodeau, ela foi prejudicial não só ao Mirotić, como para todo o Chicago, porque a gente sabe que o Thibodeau prezava muito mais a defesa, né, do que o ataque. E aí muda totalmente um sistema de jogo em que ele não era o cara, ele mesmo naquele esquema, ele não tinha a necessidade de ser um cão de guarda, um excepcional defensor. Ele poderia compor o time. Se o Noah tá com ele, o Noah ia fazer o papel de defensor de garrafão e ele mais aberto como stretch four para chutar de fora. Com o Gasol, os dois têm dificuldade de marcação. E aí o encaixe é ruim, como você chamou a atenção. Então a dificuldade que ele tem mais no basquetebol moderno de hoje. E a gente tem que ter os cinco caras marcando, ainda mais quando, por exemplo, a gente tem um Golden State Warriors com uma small ball que todo mundo se dedica, com o Iguodala, com o Draymond Green, com o Curry, com o Thompson, com o Durant, que tá todo mundo que tem um poder de ataque fantástico e todo mundo tem ajuda a defender. Óbvio que não são cinco excepcionais defensores, mas os que são bons defensores valem pelos outros. E aí você tem uma diferença e você consegue, mesmo que você tome 110 pontos por jogo, o seu ataque vai compensar do outro lado. E o Chicago, nesse momento, que é o pior time na bola de três, que é justamente a estatística que ajuda o que pode ajudar o Mirotić a aparecer, ele também não consegue se desempenhar no papel com 28% agora, nesse momento, é muito pouco. Então, eu acho que o momento do Mirotić na temporada passa mais pelo psicológico desse de adaptação, e era para estar justamente o contrário, né, Vini? Porque é o último ano de contrato, normalmente no último ano de contrato os jogadores se soltam, tentam agariar estatísticas, né, para poder, quem sabe, num futuro próximo, abocanhar um salário ainda maior, um contrato novo, uma renovação com o próprio Chicago, e já tem, e começam já aquelas especulações. Mercado na Europa, todo mundo está de olho no Mirotić. E ele já teria dito que a intenção dele, mesmo que não permaneça em Chicago, é de continuar ainda na NBA para poder mostrar a sua qualidade, né? Sim, como você citou aí, o de contrato expirante deve motivar os jogadores. A gente pode ver, tá vendo o Taj Gibson com a melhor temporada da carreira, provavelmente, porque tá jogando como titular, como não jogou em toda a sua vida, e tá aproveitando a chance muito, muito bem. Sobre a mentalidade do Mirotić, é uma coisa que você tocou num ponto, assim, muito interessante, porque tem textos falando sobre isso, e textos, assim, citando elementos, assim, pessoas que convivem com ele falando sobre isso. O Hoiberg foi reportado no Chicago Tribune que o Hoiberg chegou a ter uma reunião com o Mirotić para falar: calma, sem frustração, joga se divertindo, joga sem pressão, porque isso só piora, principalmente o chutador, que precisa ter concentração, precisa ter não pode estar pressionado, né? E o Gasol também, quando estava se despedindo do Bulls, ele fez um texto no Players Tribune, se não me engano, ele disse que ele sempre era aquele cara que, quando o Mirotić estava para baixo, ele ia lá e agora ele não pode estar mais lá, então ele estava desejando muita sorte para o Mirotić. Então é bem importante essa parte que a gente quase nunca dá valor, né? Que é o psicológico do jogador. Se o cara não tiver a vontade, né, Vini, para desempenhar o seu papel, em qualquer função da vida, se você não tiver com a cabeça boa, você não vai conseguir render dentro do seu objetivo final. Você vai conseguir completar o seu objetivo final, seja ele qual for, jogador, jornalista, na escola, engenheiro. Você tem que estar com a cabeça boa, focado, para poder desempenhar o seu trabalho da melhor maneira possível. Sim, com certeza. E aí eu gostaria de falar de dois termos aqui táticos. É que, o Mirotić ser um cara muito importante, porque ele é o cara que fica numa posição que jogadores mais pesados ficam. Ele é um cara mais leve em relação a outros jogadores, então por isso que ele se sobressaía tanto nas infiltrações, porque ele era mais rápido que os jogadores que o marcavam. Então não tem desculpa para ele não infiltrar. Ele, assim, quando ele tenta, ele já mostrou nessa temporada que quando ele tenta infiltrar, coisas boas acontecem. Então ele tem que ser mais consistente nisso. E outra coisa que é meio complicado é que muitos jogadores que têm essa questão de não ser um 3, não ser um 4, assim, fixos, que é aquele meio 3,5, geralmente tem dificuldade porque tem que ter uma posição. Eles têm que decidir realmente em relação ao físico, como a gente disse na defesa. Ele precisa saber quem ele vai defender, qual posição ele consegue, qual posição ele não consegue. E aí fica complicado entre esse 3 e 4, né, Bugo? É, exatamente. O Mirotić, ele sempre jogou na 4, falando isso na época de Real Madrid, porque a base dos três armadores eram três caras com um nome respeitadíssimo na Europa: Sérgio Luiz, Sérgio Rodrigues e Rudy Fernandes, na época. Então não tinha como ele tirar um desses caras da função. E mesmo porque o Pablo Laso, técnico do Real Madrid, tinham bem definidas as situações. E não ia mexer no Rudy Fernandes, porque o Rudy Fernandes na Europa, na NBA, ele chegou a jogar como 2 no Portland, por exemplo, como shooting guard. E lá, por mais que ele seja um shooting guard, ele é um cara versátil, que ele podia fazer a 3. Ele tem essa mobilidade. O Real Madrid era um time mais solto, com 2 armadores, era um esquema diferente, com 2 armadores, com um shooting guard na 3 e com o Mirotić na 4, justamente nessa função que você falou de 3,5. É um cara que pode ser usado de small forward e um cara que é power forward, por ter o chute, um stretch forward, para ter um time de tiro de fora, mas já é uma nomenclatura mais nova, né? Porque se você antigamente falasse em power forward, você vai relembrar de Karl Malone, de Charles Barkley, de Dennis Rodman. E o Malone e o Rodman, por exemplo, não chutavam de fora. O Barkley ainda se arriscava para chutar de fora. Então é uma outra situação. Mas um ponto que eu chamo a atenção, olhando as estatísticas do Mirotić via Basketball Reference, que é um site muito interessante para quem gosta de ver estatísticas, 22% do tempo o Mirotić tem jogado como pivô. Então isso é prejudicial ainda mais, porque ele não é um cara forte de garrafão. Então se vamos imaginar que no momento em que o Taj Gibson sai de quadra, ou o próprio Robin Lopes sai de quadra, e aí você tenta transformar o time numa small ball, com, por exemplo, Rondo, Butler, Dwayne Wade, McDermott e Mirotić. O Mirotić, se ele pega um tipo um DeMarcus Cousins, um Karl Anthony Towns, como aconteceu na última semana, o cara não tem chance alguma pela força, pela estatura, pelo jogo de garrafão, pela movimentação de pernas, que, por exemplo, tem o Karl Anthony Towns, que é um moleque, né, que está voando na temporada. Então, quer dizer, esse fator é preocupante. E para o... Eu ia falar fã de esportes, que é costume, né, que o pessoal da ESPN... Mas para o pessoal do blog aí, do Chicago Bulls BR, Brasil... 12% apenas no ano passado ele jogou como pivô. Então, quer dizer, são 10% a mais. Esse momento, o Chicago Bulls não é um time interessante para o Mirotić. Vou dar o exemplo do Bogdanovic em Brooklyn. Está muito mais solto, não tem tanta responsabilidade, e o jogo do cara acaba fluindo um pouco mais. Um pouco mais que eu falo, não na qualidade, mas eu falo na condição de ser pontuador, de fazer o arremesso com mais liberdade, de não estar tão pressionado. E a gente sabe que o Chicago, nesse ano, por mais que tenha contratado, para mim, um dos maiores jogadores dos últimos 10 anos, o Dwayne Wade, mas é um time com uma idade avançada, com o Dwayne Wade, o Robin Lopes já não é mais um menininho, o Rajon Rondo também. Então, essa mudança brusca, né, de uma temporada seguida da outra, tem deixado o Mirotić realmente numa situação não tranquila. A gente lembra que ele cada vez mais está chutando mais distante. Não é o fato apenas de chutar somente 60% dos arremessos dele, né, Vini, serem de 3 pontos. Mas ele está cada vez mais chutando mais distante mesmo, não só para 3 pontos. Exatamente. Ele não está, como você chamou, você abriu o podcast justamente tocando no principal assunto. A falta de infiltração, isso tudo envolve a falta de confiança. De não ter um suporte, de poder fazer a jogada e de ficar muito previsível. Ainda mais num time que tem dois grandes jogadores que pontuam com muita facilidade, que gostam de ter a bola na mão, que é o Dwayne Wade e o Jimmy Butler, e um armador que também tem arremessado, por exemplo, mais do que o próprio Mirotić. O Rondo tem arremessado 9 bolas por partida, e a gente sabe que o Rondo nunca foi um excepcional arremessador. Ele é um cara de criação de jogada, ele é um cara para ajudar na defesa, para ajudar em orquestrar o time no ataque, em fazer o time jogar. Ele nunca foi um cara de pontuação. E hoje o Rondo ele não tem médias superiores ao do Mirotić, mas ele arremessa pelo menos uma bola e meia a mais por partida. E é muita coisa para quem não é arremessador. Então, esse trabalho que tem sido feito ano a ano com o Mirotić, também todas essas mudanças foram prejudiciais a tirar um pouquinho também da confiança dele, né? Com certeza. Então, para fechar aqui o podcast, pensando num desfecho aí, muita gente me perguntou no Twitter, e eu acho sim que o Bulls possa procurar alguma troca em relação ao Mirotić, ou possa considerar alguma coisa se receber, porque, como a gente disse aqui, ele está com contrato expirante, assim como o Taj Gibson claramente está levando vantagem nessa disputa aí para ficar com uma vaga. Eu não acho que os dois ficam, porque é muita coisa para renovar, e ainda eu acho que o time vai procurar mais veteranos aí para compor o banco. Mas se chegar até a free agent, Buga, eu não acho que assina por... Porque, assim, como a gente viu na última free agent, e essa free agent também vai aumentar o cap, os jogadores vão estar pedindo muito, e times, eu tenho certeza que vão ter times que vão oferecer muito pelo Mirotić, não sei se vale a pena pro Bulls oferecer. E aí eu queria saber de você. Eu pensei assim, eu acho que pelo jogo do Mirotić, pela confiança, pelo, assim, a questão técnica, os assistentes técnico que a gente falou, San Antonio Spurs seria, assim, eu vi no Twitter os caras falando assim, eu não acho que o Bulls tenha condição de reassinar com o Mirotić. Cuide bem dele, Spurs fans. Então, o que você acha aí? Eu acho que seria uma boa. Ah, sem dúvida. A mentalidade que tem o San Antonio Spurs, para qualquer estrangeiro, a gente sabe o fantástico trabalho que é feito lá pelo Popovich, pelos olheiros, por ter o Ettore Messina como principal assistente técnico, um cara que conhece demais o basquetebol europeu. O Mirotić em San Antonio seria um encaixe espetacular, porque se você imaginar que jogou o Matt Bonner em San Antonio, o Mirotić é o Michael Jordan perto do Matt Bonner, né? Concordo com você, esse não encaixe nesse momento e essa falta de mobilidade que ele tem, né, de pro jogo de transição, velocidade, que também não é um ponto fundamental nesse Chicago Bulls. A gente viu em vários momentos durante, por exemplo, esse último jogo de quarta da terça-feira, Chicago e Minnesota, derrota em casa para Minnesota, depois de ter vencido o próprio San Antonio, a velocidade que o Lavin impunha para cima do Dwayne Wade, a velocidade que o Karl Lopes, nesse jogo de transição, você pega um time jovem como o Minnesota dando trabalho para o Chicago, e aí essa falta de mobilidade do Mirotić, essa falta de velocidade num jogo que está de transição, nesse momento ele é um cara, sem dúvida nenhuma, a ser pinçado por alguma outra equipe e por justamente estar no último ano de contrato, até para o Chicago não ficar sem nada nas mãos, né? Seria uma ótima oportunidade do Chicago ter alguma coisa em troca, nem que seja algum draft, né? Nem que seja alguma opção. Com os salários, né, que foram engordados na última temporada e a tendência é ainda maior para a próxima, né, Vini? Sem dúvida nenhuma, eu não duvido de um Brooklyn, de um Philadelphia, de um próprio San Antonio, por alguém que vá oferecer um salário interessante para o Mirotić, mais curto até para ver se o cara consiga desenvolver um basquetebol ainda melhor e voltar a ter a confiança de que ele tinha, principalmente nos tempos de Europa, mas principalmente no primeiro ano, em que ele não tinha tanta responsabilidade, e ele também era novidade naquela época, né? Ninguém sabia como que ia se comportar o Mirotić vindo da Europa, mesmo sendo, né, duas vezes a melhor estrela jovem, mesmo sendo titular 2 anos num time de ponta, né, sendo vice-campeão de forma consecutiva em 2 anos seguidos no basquetebol europeu com o Real Madrid, mas todo mundo tinha aquela dúvida, né, de adaptação e tal. Mas passa fundamentalmente o trabalho e o sucesso do Mirotić na NBA pela sua defesa, hoje em dia cada vez mais, e também pelo aproveitamento dos arremessos de quadra. Porque se ele estivesse jogando como ele está jogando hoje, Vini, tendo poucas oportunidades, principalmente no quinteto titular, já que o Taj Gibson está voando. E quando ele entrasse, se ele tivesse um aproveitamento ali de pelo menos 50% dos arremessos de quadra, a própria confiança dos companheiros em relação a ele seria maior. Então não adianta você fazer a jogada, existe uma dobra, por exemplo, no Butler, e aí você joga para o Mirotić livre, se ele não está acertando 50%, e hoje o aproveitamento dele de quadra é de 38%. É muito pouco, né? Para quem tem todo esse respaldo vindo do basquetebol europeu, todos esses números a favor, toda a inteligência de basquete que ele tem, mas dentro de quadra também não adianta o cara não ter as oportunidades e não conseguir fazer os arremessos. E ele tem a dificuldade também de criar o próprio arremesso, que é uma coisa que a gente sempre fala. E o pior é que ele tenta, né? Exatamente, por falta justamente de mobilidade. Ele tem um primeiro ano, eu lembro que ele tinha um fake fantástico, em que era novidade, em que todo mundo caía no fake dele, por justamente não estar acostumado de atuar contra ele. Passado o tempo, sim, as pessoas já sabem mais ou menos o que ele vai fazer. Então, também ficou muito previsível o seu jogo, por isso que ele cai drasticamente. Fora o fato de estar sendo utilizado como pivô, que para mim é um erro absurdo do Fred Hoiberg. Todo mundo sabe que eu não sou fã dele. Eu acho que o Hoiberg fez um ótimo trabalho em Iowa State. É um cara importante porque passou em vários setores, né? Ele não chegou treinador por acaso. Ele trabalhou na parte interna do basquetebol como alguma coisa, não sei se foi vice-presidente de operações ou se ele chegou a ser bem próximo do general manager, mas ele atuou em Minnesota. Em Minnesota, né? Quer dizer, é um cara que passou por tudo, ele conhece bastante não é que ele seja um zero à esquerda, mas eu não acho que ele seja o cara ideal para estar no banco de reservas de um time grande como o Chicago. O espelho do Hoiberg, ele é mais ou menos o espelho do time. Falta uma vibração no time. Você tem vários caras técnicos, vários bons jogadores. Um outro exemplo que você pode citar depois em outro podcast é o próprio Doug McDermott, que foi excepcional no universitário e ainda está procurando se soltar na NBA, procurando o seu espaço. Você percebe que são muitos bons jogadores e tem jovens peças ali, Bobby Portis, o próprio Felício, quando entra, falta vibração no time. Você não percebe, apesar de ter o Robin Lopes, que é um cão de guarda, que é um louco, né? Ele é bem maluco, assim, mas ele não é um cara que vibra. Falta mais vibração no Chicago. Eu acho que aquele fantasma da lesão do Derrick Rose, ela deu uma segurada no time, ela botou o time para baixo, e agora o time precisa de peças novas, precisa de caras vibrantes. E o Mirotić também não é um cara como esse. Ele é um cara que precisa ter alguém inflamando ele, como tinha o Rudy Fernandes, que é um provocador nato, como tinha o Sérgio Rodrigues, que é um cara de uma bola, de uma jogada excepcional, como tinha o Sérgio Lui, que toda bola de fora ele comemora como se fosse a cesta da vitória. Então faltam caras também para vibrar e para levantar esse time como um todo, não somente o Mirotić. Sim, com certeza. Eu acho que também isso passa muito. Além do Hoiberg, eu já falei aqui que além de eu dar como nos motivos do insucesso dentro de quadra, mas como você falou, do emocional e da equipe, é por ter muitos jovens que acabaram de entrar na liga que não se estabilizaram ainda. Mas como o papo do Mirotić já acabou aqui, eu gostaria de agradecer o Ricardo Bugarelli por participar, foi muito interessante, espero que vocês tenham gostado aí, galera. Deixa seu feedback. Buga, considerações finais aí. Não, obrigado, Vinícius, pelo convite. Um grande abraço para todos do Chicago Bulls Brasil. Continuem apoiando o basquetebol, torcendo com moderação, sem sofrer, sem provocação aos outros times, aceitando todas as brincadeiras e sem vagabundagem. Sem vagabundagem, aceitando as brincadeiras de todos os companheiros, de todos os outros times. Mas o respeito é fundamental para todos. E muito legal o trabalho que vocês têm feito, todos os times, a NBA crescendo cada vez mais no Brasil. Você vê, por exemplo, esse ano a ESPN com pelo menos 130 jogos ao vivo numa temporada regular, mais de um canal transmitindo a NBA aqui para o Brasil, fora a League Pass, fora todos os merchandises que hoje você consegue encontrar aqui para comprar, que antigamente era praticamente impossível. Muito legal esse trabalho de todos. E que continue assim, meu. Ótimo sucesso para vocês na temporada. Que o Chicago Bulls volte a ser um time de ponta, que volte a brigar com tudo para mais títulos. Já tem um pequeno jejum aí e eu imagino o quanto esse torcedor merece voltar a ver o time a estar no lugar mais alto da liga, por ter o maior jogador de todos os tempos fazendo parte do seu plantel. Tenho um carinho pelo Chicago Bulls, por muitos jogadores que passaram por lá, e como você falou durante todo o nosso podcast, eu, como um amante do basquetebol europeu, para mim um dos maiores jogadores que eu vi jogar passou por lá, o Tony Kukoc, Muito legal a vinda do Kukoc para Chicago, e eu tinha uma expectativa enorme em cima do Mirotić, justamente por isso, pela sua inteligência, pelo seu jogo de basquete, bem diferente, obviamente, do Kukoc. O Kukoc era muito mais um all-around player, um cara que fazia um pouco de tudo. Tinha um passe espetacular. Que era um gênio nas assistências e era um cara de um QI elevadíssimo. Mas ainda há tempo. E se tiver que trocar o Mirotić, que troque, que faça uma boa troca, que consiga evoluir o time como um todo. Abração, Vini, abração a todos os Chicago Bulls do Brasil. Obrigado pelo convite e espero voltar numa próxima, meu. Abração. É isso daí então, galera. Como o Buga citou, nosso trabalho você pode acompanhar no @BullsBR no Twitter, @ChicagoBullsBR no Facebook, e o Twitter do Buga é @Bugarelli1971, é isso? É isso. Beleza então, galera. Valeu por acompanhar até aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.